mai trecho nada vago. Me descargo, coloquete, cosete, vinto amargo. Vi negar sin techo, sospecho, caio no en mi barco. Vi la flecha en mi pecho y las manos del diablo el arco. A la muerte chiqué, no me pregunto por qué. Me equivoqué, pequé, ataqué, mal juzgué. Con la vida jugué, yo este fin sé que me lo busqué. Pero entendí que el perdón existe cuando te toqué. Ven a la luz, dijo Jesús, del ataúd escapa la vida opaca. Si la multitud te atrapa, intenta que tu sueño estapa. Salta como a trova, da, sácate sin mundo capa. Tus ojos destapan, sigue el mapa en una nueva etapa. Este viajante ya no se pierde. Sigo los rastros que dejaste, los pasos verdes. Lázaro, apenas duerme. Levántate, llegó el que es más fuerte que la propia muerte. Sí, tu luto a hoy, só semente que morre da fruto. Mas a vida além do sepulcro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Meu refúgio, presente maior do que tudo. Só contigo eu sigo meu rumo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Solo tu gracia, bambandoneiro. Desceu do trono de glória pra me dar salvação. Morreu por mim, pra que eu vivesse a libertação. Fez isso pelos que creem, também pelos que não. E nego acha ainda que é sobre religião. Sua graça que foi dada de graça pra nós. Ultrapassa toda face a desgraça atroz. Caçador vira caça e abraça aquele que laça. Mordaça, mas nunca conseguiram calar nossa voz. Somos um pelo reino, isso é jogo, não é treino de amador. É só pra quem aguenta ser vencedor. Pra quem vive de verdade, a verdade do Salvador. Pra quem tem a liberdade de ser servo do Senhor. Por isso meu irmão não fique te choramingo, achando que o teu pai é Deus só de domingo. Ele te deu muito mais do que consegue enxergar. Se eu cobrar te deu algo que tu não pode pagar. Cristo, morrer é lucro. Meu refúgio, presente maior do que tudo. Só contigo eu sigo meu rumo. Viver é Cristo, morrer é lucro.